gosta. Não é uau uau nem o bam bam bam. Não é tortinho nem o tchan tchan tchan. Bota a mãozinha. Põe na cabeça e vai. Mexe, maninha. Tá bom demais. Bota a mãozinha.